Sua Excelência, o moleque, ao meu comportado filho Lúcio Écio, ora com 7 anos. Mesmo dormindo ele sonha, o moleque sem vergonha, com vindouras travessuras, mexer em casa de caba, roubar aquela goiaba e outras iguais diabluras. Franzino, mas não doente, não tem medo de valente o decidido guri. Topando qualquer parada, uma cara amarrotada deixa sempre atrás de si. No papagaio é doutor, tem curso superior de peão e baladeira. Sabe pescar com minhoca, vidro quebrado ele soca, assovia e dá rasteira. Vai à guia do cajueiro, sobe até em limoeiro, cai aqui, levanta lá. A mãe larga até novela para dar-lhe uma ensinadela. Procura e não está. Ah, menino perigoso, põe rabo até no tinhoso, quebra tudo, pinta o 7. Num só bolso ele sapeca, cerol, revistas, peteca, foguetinho e canivete. Ao vê-lo, porém, relembro, de janeiro até dezembro, nessa idade também eu era rei no meu quintal. Tudo isso fiz igual no tempo que já morreu. Hoje custa suportá-lo, mas se dele a que eu falo, em mim ódio algum não medra. E a musa já silencia. Quem não foi moleque um dia, lhe atire a primeira pedra. Meditação. A minha filha Thelma Sueli. Quando te vejo, criancinha amada, assim brincando, tão despreocupada, nessa inocência de só 2 aninhos. Quando te encontro, Thelma, e logo indagas, que brinquedinho eu trouxe, então me afagas, sorrindo angelical para os maninhos. Em tais momentos, sem querer, me imprimo a pensar concentrado no destino que cumprirás ao longo desta vida. O mundo é mau, nossa existência dura, atribulada, pérfida, insegura, é em glória a luta e desigual a vida. Suplico então ao teu papai do céu que não te deixe, amor, ficar ao léu, que ele abençoe tua jornada inteira. E a seres filha, esposa atormentada, preferirei, por Deus, ver-te guindada à sacrossanta condição de freira. Ao apagar das luzes. Mais um ano inscreveu-se no registro eterno. Deixou-nos em seu rastro como de outras vezes, nas chuvas de dezembro, a frigidez do inverno, os trágicos eventos desses 12 meses. Mudou a humanidade? Sim, para pior. Como relíquias guardam-se ódios seculares. Só se sabe hoje em dia uma lição de cor, o evangelho infernal das bombas nucleares. Queria eu proferir palavras de confiança, mensagens de otimismo no amanhã que vem, mas se no coração não sinto essa esperança, não posso transmiti-la em versos a ninguém. É preciso, porém, sonhar, sonhar de novo. Crer nas múltiplas dádivas desse ano bom. Rejubilai-vos todos, não faz mal que o povo não tenha condições de ir ao Réveillon. não guardeis esta angústia, que ela é toda minha. Pois julgo que no mundo ainda acreditais. Uma nova alvorada ao longe se adivinha. Um ano a menos, muita saudade a mais.